Segunda-feira é sempre uma bosta. Difícil acordar pra ir trabalhar. A falta de grana me tira da cama. Não sei se vou aguentar. Segunda-feira é sempre uma bosta.